Parte 5, Abaeté, frequência livre estacional, Lima Kilo Bravo, bem-vindo, boa noite. Pessoal, aos 10, Lima Kilo Bravo. Na 320, Mateus, nível 190, chama agora o centro Recife, 125-45, alterna 126-8. 271 no controle Salvador, senhor identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste ao 5010. 105 para 5000 na Mari. Boa noite, boa noite. Salvador, gol no 8 ou no 7. 100 Guarulhos, já aprovado o nível de voo 360, flat-flop, hein? Prontíssimo, obrigado. Guarulhos 360 aprovado, rota de Apesulo 21, decola Pichão 0 com curva pela direita, no perfil da Arbó, subida Arbó, com Elefa, em Elefa, se aperouvi, se é conforme. 5014 transponder, controle opera em 119.8. Só confirme, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbó? Isso, subida Arbó com Elefa, após voo Elefa, em Elefa, setor via. Maravilha, então 360 autorizado para Guarulhos via Upper Zulu 21, saída Arbor, após Arbor, Elefa, decolando da 10 com curva direita, acionado 5014 no transponder, controle 19.8, gol 18, 17. Confere, portão 5, achando condição para o posicionar. Chamaremos. Obrigado, Sim Tank. Camarada. Bom, notou isso aqui, uma autorizada final do procedimento TLS X-Ray, no 0, desce para 12, um bem, altimetro no 0, no 4, reporte estabilizado. Comerica 14, desce para 2, e reportará estabilizado na X-Ray da 1, 0, gol, no 2, 7, 1. Gol 18, 17 para o táxi, 143 a bordo, autonomia 3 horas e 47 e alternativa Galeão. Pisou no. Na final, gol 271. 4, gol no 817. Com 1014 agora, reportaremos 5 minutos. ponto de espera da 1-0, via DJ Alpha, com 8-1-7. Torre Salvador, com 271, boa noite. Boa noite, 1-2-7-1, na reporta, passando externa. Tá no externo, fechando. Pouso autorizado, pista 1-0, 110 com 4. Sente do pouso, pista 1-0, bom 271. Tem após noite no sete. Faremos. Sola 271, Sola 38, direita, peça em disputa, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Sola 7, vem a 110.4, pista livre, autorizada a colar.